Olá, seja bem-vindo à sessão multimídia do Programa de Educação Tutorial em Odontologia da Universidade Federal do Paraná, PET Odonto UFPR, que recebe o professor Célio Percinotto, presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, SBPQO. Professor Célio veio conversar conosco sobre a pesquisa como atividade formativa do graduando em odontologia, sobre a relação entre pós-graduação estrito senso e graduação, sob a ótica da entidade que dirige. Professor Célio. As diretrizes curriculares de odontologia, elas são muito claras em relação ao que se espera de um profissional no campo da saúde hoje, um profissional generalista, mas sobretudo com capacidade crítica, reflexiva, com capacidade de analisar a literatura científica principalmente e poder tomar decisões e propor terapêuticas baseadas em evidência. Como é que o senhor vê essa inserção da pesquisa na formação do cirurgião-dentista hoje? Que possibilidades ou que trabalhos a SBPQO tem no sentido de tentar fazer com que as escolas atinjam essa meta, que não, certamente não é uma meta fácil? Bom, apesar do MEC estar definido mais ou menos o perfil do egresso na odontologia como um generalista, a gente tem que saber também que ele necessita de várias pesquisas para poder estar tendo um comportamento assim, extremamente benéfico dentro da graduação. Se a gente for observar o PET, né, que esse programa de educação tutorial, ele vai fazer com que esse aluno, ele, através tanto do projeto de pesquisa quanto de extensão, dentro da graduação, lógico, supervisão de um tutor, né, ele vai ter uma forma de relacionamento extremamente bom, tanto dentro do nível que ele está atuando, quanto uma relação interdisciplinar. Então, isso é extremamente conveniente porque a pesquisa, tanto a pesquisa quanto a extensão, vai poder orientá-lo cada vez melhor para formar um graduado, mesmo que seja generalista, muito mais preparado. Então, uma coisa eu acho que não inviabiliza a outra. Lógico que o MEC não quer, o Ministério, de uma forma geral, não quer que a gente esteja formando um especialista, cada área com seu especialista, não é isso que a gente fala, né? Então o programa não prevê isso aí. Em relação a esse BPQO, o que a gente tem, a gente também incentiva a pesquisa na graduação. Nós temos um programa, o BIO, inclusive tem um prêmio, né, dado por uma empresa. Ele vai apresentar o trabalho em um exame de seleção dentro da unidade, dentro da faculdade. O melhor da faculdade é encaminhado para a SBPQO e depois ele vai concorrer com os outros também de todas as faculdades do Brasil e ganhar um prêmio. Enfim, é uma forma da gente estar incentivando pesquisa dentro da graduação. Como a SBPQO prevê, logicamente, a pesquisa, como o próprio nome diz, Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, além desse PIO, o aluno de graduação ele pode estar sendo inserido também no painel iniciante, que é uma categoria que ele tem também e que ele vai concorrer com esse painel iniciante ao prêmio MEC-SAL. Logicamente, quando eu falo, estou falando muito em prêmio, porque é um atrativo da SBPQO em relação ao aluno participar, enfim. Então, nós já temos duas categorias que pode estar utilizando. Nós temos outra categoria também na SBPQO de projeto de pesquisa. Se o aluno, por exemplo, tiver um exemplo, até associando com o PET, ele tem um projeto de pesquisa desenvolvendo, ele pode estar apresentando na SBPQO, nessa modalidade projeto de pesquisa. Uma comissão vai analisar esse projeto. Lógico, quando eu falo projeto, é um trabalho que ainda não foi desenvolvido. Uma comissão idônea, com professor escolhido dentro da área, vai analisar esse projeto e orientar, dar uma participação, uma contribuição dentro da área para que esse projeto se desenvolva da melhor forma possível. Também no PUAC, onde nós temos outra modalidade de ação coletiva, né? Um programa de odontologia de ação coletiva. Ele pode também estar apresentando o trabalho. Vai desenvolver quase como se fosse um projeto, mas com o perfil com o objetivo de ação coletiva. Então, nós temos vários projetos nesse BPQO que tenta puxar o aluno, vamos dizer assim, para pesquisa. Nada interferindo numa pesquisa com uma especialidade. Não, não formando dessa forma, mas formando o aluno extremamente tentando formar através de um curso de graduação, auxiliando esse curso de graduação com esse projeto, com esses prêmios, enfim, que a SBPQ propõe. Professor Célio, uma coisa interessante é justamente comentar sobre a sua vinda para Curitiba nessa oportunidade. O senhor veio para um processo de concurso público para selecionar um professor para o programa de pós-graduação recém-aprovado na nossa escola, um programa de mestrado. Na sua experiência, na sua visão, qual o impacto que um programa de pós-graduação pode ter nessa atividade formativa de pesquisa no âmbito da graduação? E isso aqui para nós, a Federal, é bastante relevante porque ela se notabilizou historicamente, é uma escola bastante antiga de odontologia, e se notabilizou historicamente como uma grande formadora de mão de obra para o mercado de trabalho, mas um pouco mais distante daquilo que nós vimos em pós-graduação em estrito senso, principalmente nas escolas do Sudeste. Então, gostaria de saber do senhor se que perspectiva, com que olhos a SPPQO observa isso e a possibilidade de impacto de um programa de mestrado nessa formação do dentista, como nós comentamos agora há pouco, e com todos esses canais que o senhor elucidou aí para nós, as possibilidades que isso traz para o aluno de graduação. Há impacto no curso de graduação da adoção de um curso no formato estrito senso? É, certamente que há impacto, porque no concurso de pós-graduação, com toda certeza, vai aumentar o número de pesquisa, e aumentando o número de pesquisa, os professores cada vez mais vão estar apresentando como resultado dessas pesquisas para os alunos de graduação. Eu sempre pensando que o professor de uma universidade, seja lá qual for, ele tem que lidar tanto com o projeto de extensão, pesquisa e a graduação. Então, a gente não pode, esse tripé, a gente nunca pode esquecer. Então, partindo desse princípio, se ele está envolvido com uma pós-graduação, com orientação de alunos na pós-graduação, ele vai descobrir alguma coisa nova, vai facilitar a informação, vai receber essa informação através dessa pesquisa e vai ser um meio, assim, uma mão direta para o aluno da graduação. Além disso, do aluno de graduação estar recebendo todas as informações mais modernas, atuais, originadas como resultado dessas pesquisas, há uma vivência extremamente confortável entre o aluno de graduação e o aluno da pós-graduação, que um vai auxiliar o outro. Tanto no desenvolvimento de pesquisa, que pode estar associando o orientador, o aluno de pós-graduação e o aluno de graduação. O curso de pós-graduação vai facilitar, vai favorecer a faculdade como um todo, uma visibilidade, aumento de pesquisa, porque é isso que a CAPES deseja, no contexto nacional. Os alunos da graduação receberão todas essas informações, como eu disse, atuais, enfim, confiáveis do próprio professor. O senhor falou agora há pouco sobre empresas, né? E nós que frequentamos a reunião da SBPQO, vemos a maior massa e principalmente esse crescimento recente, essa explosão de publicações, né, de artigos científicos por parte dos brasileiros. De uma certa forma, nós vemos que essa pesquisa brasileira em odontologia, não só em odonto, mas na odonto isso é muito claro, ela é majoritariamente financiada com recurso público, né? Ou ela vem através das bolsas de pós-graduação da CAPES, né? Nas diversas formas de fomento aos cursos de pós-graduação, sendo que a maior parte desses cursos de graduação estão nas escolas públicas. Quando os cursos estão em escolas privadas, mesmo assim, elas também recebem um substancial fomento por parte do poder público. Os critérios de mensuração hoje são critérios principalmente quantitativos, mas também vemos uma guinada qualitativa em se avaliar que perfil de publicação, né, ou de artigo está sendo publicado. Mas não existe ainda hoje uma forma, ou pelo menos nós não estamos vendo uma forma muito clara de transformação disso em produtos ou processos tecnológicos, né? Quer dizer, a questão das patentes, que também é uma coisa bastante importante no quantitativo do que se avalia do desenvolvimento dos países. O senhor acha que há mais espaço no país para essa inserção da iniciativa privada no fomento à pesquisa, à criação de novos produtos, de novos processos? Ou essa participação ainda tem sido muito tímida, muito restrita? E a que o senhor atribuiria, se for esse realmente o diagnóstico? Bom, eu acredito que A CAPES é sempre, até agora, coloca que o resultado do curso de pós-graduação está relacionado quase que exclusivamente à produção científica, né? Isso é o padrão normal. Eu acredito que daqui para frente, eu acho que vai mudar um pouco essa exigência da CAPES. Eles vão exigir patentes. Porque o que eu vejo assim que acontece no Brasil é que o curso de pós-graduação pesquisa, publica, mas não chega ao final da ponta, que como a gente está sendo financiado pelo governo, acreditamos, assim, uma lógica, um pensamento lógico, de que a gente tem que oferecer para a população, é lógico que paga imposto, produto melhor. Então a gente tem que ter uma patente. A gente sabe que na odontologia, patente em relação ao material é muito complicada, apesar de ter alguns pontos já definindo, principalmente em relação à prevenção, creme dental com a quantidade menor de flúor, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas é muito complicado porque as empresas, assim, elas pesquisam muito. Porque se a gente for verificar, os pesquisadores renomados de todos os países estão envolvidos com empresas. Então, desta forma, a patente da odontologia eu acho que é muito pequena. Nós temos uma publicação muito grande comparada, enfim, a vários países. Nós estamos na frente da Noruega, enfim, de países assim, de ricos. Temos assim, uma publicação extremamente grande comparado à América do Sul, enfim, América Latina, o melhor, né, com a maior publicação. Mas o que a gente, quando chega em patente, quando a gente fala em patente, é mínimo esse resultado, que seria um resultado extremamente conveniente para a população, que é eu acho que é a ponta mais distante, né, de um contexto que nós temos que tendo que pagar uma conta para eles, né? Que a gente está recebendo, como você disse, é financiado quase que exclusivamente com verbas do Estado. A gente tem que dar uma resposta para esse tipo de coisa. A única coisa que, nesse contexto, que eu acho que é importante, outra coisa que é importante, relaciona-se a empresa privada pesquisar junto com pesquisadores que não são idôneos. O meu medo, a utilização de pesquisadores em produtos que entram em contato com o público assim de imediato, que esses pesquisadores recebem muito dinheiro para poder estar até mascarando uma pesquisa, enfim, para poder surgir um produto dessa empresa o melhor possível. Na literatura a gente tem visto alguns casos desse tipo, e eu quero crer que no Brasil esses pesquisadores tenham, logicamente, uma ética, um padrão de ética extremamente bom para não poder estar misturando o produto final de uma pesquisa, de um produto, de uma empresa que está financiando esse trabalho, essa pesquisa, e alterando o resultado, enfim, para que essa pesquisa seja beneficiada. Então, apesar de que nós vamos passar por uma fase caracterizada da forma que eu disse, eu acho que cuidados terão que ser tomados também em relação a essa possibilidade de acontecimento. Professor Célio, quero agradecer a sua participação, lembrar a todos que esse é um momento para nós muito importante, né, marca o início de atividades do programa de educação tutorial, e acho que começamos com o pé direito, né, não é todo dia que a gente pode ter, né, alguém com a sua representatividade falando para nós e colocando e expondo as suas opiniões. E, por último, gostaria só que o senhor deixasse para nós, para aqueles alunos de graduação que têm interesse nas atividades de pesquisa, o senhor deixasse alguns contatos ou qual é a melhor forma de procurar a SBPQO. É através do site que nós encontramos maiores informações, a sede da SBPQO. Qual é a melhor forma do aluno entrar em contato e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a entidade desenvolve hoje no país? A melhor forma é pelo site da SBPQO, www.sbpqo.org.br ou sbpqo@sbpqo.com.br. O meu e-mail é persinotto@foa.unesp.br, que se alguém quiser necessitar de alguma informação adicional, eu estou à disposição. E coloco para os alunos da graduação que se envolvam o máximo possível nesse programa, que é um programa excelente, e que vocês terão, no final, recompensas. E que, se não utilizarem desse programa agora, vocês vão se arrepender lá adiante. Eu falo, poxa, por que eu não fiz, não participei? Participem, que a formação de vocês será bem melhor do que não participar. Muito obrigado.